Saí de terra durante sem direção na confusão, na zona sem solução. Tempista cheia de sinceras no ar, a coração dispara para onde escapar. Sem saber, sem pensar, acelerei no quarto, no táxi me escondi. Rezei, polícias por todo lado, não tem como fugir. Será que o destino vai me trair? Mudei de ideia, troquei o meu caminho, peguei chapa para MP, fui sozinho. Mas lá também sem pena vasculha jovens escuros. Sua alma esmaga. África, where communities seem to be attacking one another. So we want this to stop, and I want it to stop immediately. No justification whatsoever for any South African to go out of their way to attack people from other countries. We need to act in a way where we give respect to people from other countries and show them that they are welcome to be in our country. No taxi o silêncio vira tensão. Polícia entra, revistam sem razão. Encontra o jovem, leva sem dom. Esta pia vira palco sem um destino só. Identidade cai no chão, testemunha. Um nome perdido, um grito na rua. Maltrata o milhão sem culpa, sem lei. O que será do manhã? Nem eu sei. A vida me assusta, não tenho onde ir. Fico no quarto, polícia fica no portão. Identidade isso eu tenho, mas é falso. Será que escapar vou? Não. Check. Yo, país se maltrata, man. Yo, a polícia maltrata o povo. Governo silêncio. Outros governos silêncio. Yo, outros moram nas cadeias sem cuidados, man. África do Sul, silêncio. O povo sem dono, sem emprego. Yo, quando levanta a voz, só ganha tiro, man. Life, man.